Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, não poderia ser diferente, estou com as minhas comparsas de núcleo. Dá um salve aí, gente! Salve, salve! Suelen Ribeiro na área. Salve! Fafi Prado aqui. Salve! Aqui é Nathaneu. Salve! Aqui é a Cora. E hoje aqui também, Cleito Ferreira, conhecido como Fofão, cofundador e coordenador da comunidade cultural Quilombaque, integrante do movimento pela reapropriação da fábrica de cimento Perus, coordenador da Queixada Agência de Desenvolvimento Ecocultural Turístico, Museus Tecoa Jopói, atuante no Centro de Defesa em Direitos Humanos Carlos Alberto Pazini, articulador do Plano de Enfrentamento à Violência contra Jovens Negros, Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, e integrante do Movimento Cultural das Periferias, da MCP. Dê um salve aí, Fofão! Salve, salve! Firmeza, é nóis! E hoje a gente vai bulinar sobre o tema coletivos periféricos. E os coletivos culturais periféricos? Querido, você acha que pensar coletivos periféricos é pensar uma crítica ao modelo dominante e potencializar outras propostas do que a gente, enquanto comunidade, né, pensa sobre o que era arte, o que era estar em comunidade, o que era agenciamento ativista, enfim? Com certeza é um enfrentamento direto aí a esse modelo que prevalece, infelizmente. Mas os coletivos estão mostrando uma outra forma de organização, um trabalho em rede que funciona, né? Ainda mais nas periferias, que sempre teve presente através de mutirões, através de ajuda mútua, aí, solidariedade. Então, coletividade sempre perpassou pelas periferias. Então, não é uma novidade, mas está vindo à tona bastante forte agora, nesse momento de união, de solidariedade que a gente está precisando. Com certeza, querido, concordo plenamente com você, sabe? Essa questão das redes, né? As redes é o que mais me chama atenção, porque foram as redes que fizeram os nossos ancestrais chegarem até aqui, e são as redes que a gente ainda tece quanto herança ancestral para prevalecer a vida, né? E é nisso que eu acho espetacular, né? Nessa organização de comunidade, né? Comunidade. Descreva pra gente, assim, esse pensamento, né? Porque o sistema colonial, o tempo inteiro, nos coloca em sociedade. Porém, o que a gente vê nesses coletivos periféricos, e mesmo quem é de periferia, é que essa sociedade, ela se dá numa outra chave, né? Numa chave de comunidade. O que você tem a respeito para falar sobre isso, assim, pra gente? Até engrossando o caldo aqui com o que a Joy coloca também de questão, né? Estava exatamente pensando sobre comunidade, sociedade, né? E ontem estava vendo uma palestra do Tigana Santana, e ele falando da experiência de horizontalidade de vida, que considera todas as fisicalidades, palpáveis e não palpáveis, né? E de que a existência como experiência coletiva. E aí ele até usou uma frase, né? Congo, um provérbio bakongo, que é: ninguém comete um crime sozinho, e relacionando até com a atualidade, ninguém fica doente sozinho, né? Há um ambiente propício, há um território em que acontece a doença, acontece o crime, mas também acontece a saúde, acontece a vida. E como é fundamental esse trabalho, esse trabalho comunitário dessas redes que estão muito além de uma ideia de arte, estão numa ideia de cultura, de modo de vida. Como dizia Preto Góes, arte pela arte nunca não, né? A gente sempre usou essa ferramenta cultura como forma de enfrentamento e reivindicação a direitos básicos, fundamentais para a sobrevivência da nossa comunidade, né? Então a gente faz enfrentamento através da arte, através da cultura, no nosso fazer artístico. A gente discute a questão do que é uma democracia real, né? Como a Lélia Gonzalez dizia, né? Democracia só teve nos quilombos. E hoje os quilombos são as periferias, a organização desses coletivos pretos periféricos que estão espalhados aí, fazendo essa luta de direitos sociais. A pauta vem através da cultura, mas a nossa luta é a sobrevivência. Foi através da comunidade, da comunhão, que o nosso povo ainda sobrevive nesse país racista. Através da força mútua aí, um fortalecendo o outro, que as periferias se constituíram. A gente pode ver como ela foi dada, através desses mutirões de junção, de um fortalecendo o outro. Ainda isso acontece, né? A gente pode ver as construções dos mutirões de casa, o encontro para encher laje, o encontro para depois jogar o futebol, ter o churrasco. Todo mundo no boteco, tomando uma, depois falando sobre diversas coisas que aconteceram na sua vida. Então, essa comunhão é muito forte e ela é espalhada nas bases, né? Então, essa articulação é que funciona, e ainda mais dentro da questão cultural, que essas redes estão articuladas, né, entre si, as redes da Sul, a rede da Leste, da Noroeste, da Norte, né? Então, um exemplo disso foi a construção da Lei de Fomento à Periferia, que foi através da rede que a gente conseguiu contemplar a elaboração e efetivação dessa lei. Que bom que você falou da lei. Eu gostaria que você contasse para a gente aqui, né, do pessoal de casa também, né, a importância, né, dessas leis, quando elas porque assim, se a gente não se junta, né, se a gente não se aquilomba, né, para poder criar as condições para que a gente, enquanto coletivos periféricos, pessoas periféricas, pessoas em situação periférica, consiga prevalecer a vida. É como eu já coloquei, né? O Estado, onde o Estado deveria ser máximo, ele é mínimo, né? E ele vem de fato com a questão genocida. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, né, da importância do que é se aquilombar para se pensar políticas públicas, leis, né, que nos façam prevalecer a vida e, antes do que tudo, né, um enfrentamento, né, de tudo que essa sociedade genocida nos comete. Então, a Lei de Fomento à Periferia foi uma política pública muito importante para o desenvolvimento dos artistas e coletivos periféricos, né? Foi construído através da junção e construção da rede. Então, foi uma política de garantir o mínimo de recurso para os fazeres artísticos, para as manifestações culturais dos bairros mais afastados, garantindo reivindicações e resistência para esses espaços, para essas regiões. Ela foi construída através da rede, né? Em 2013, ela sai como a segunda pauta na Conferência Municipal de Cultura, e a partir daí, os coletivos se organizam em rede e começam a desenhar e construir uma escrita, né? Sem entender como era escrever uma lei, mas a gente conseguiu. Durante 3 anos, rodamos diversos lugares mais afastados aí, atrás dos coletivos, atrás de informações, o que cada pessoa e cada artista entendia e queria e contemplasse. Então foi através dessa rede mútua aí que a gente construiu essa lei. Em 2016 conseguimos garantir, contemplar ela, foi efetivada, e a gente conseguiu construir diversos quilombos dentro desses territórios. Então, os coletivos garantiram, foram contemplados pelo edital e conseguiram constituir em espaços referência para a periferia. Então, a gente consegue construir esses quilombos que começam a trabalhar em redes. Né? Então a gente vê igual o Samba do Congo aqui na Brasilândia, Perifa Atividade lá no Fundão do Ipiranga, Terça Afro aqui na Norte, tem a Liga do Funk, né, puxando uma casa de vivência para os jovens produzir e vivenciar o que é a cultura funk, e esse trabalho em rede. Então a gente sempre constituiu um fortalecendo o outro e tornando essas referências nos espaços, que é o que a gente mais precisa. São espaços culturais de manifestações artística e política, referência para os nossos jovens, para as nossas crianças, para eles terem esse lugar de formação política. A lei, ela financia coletivos que já têm uma caminhada histórica dentro do seu bairro. Então a gente conseguiu tirar os atravessadores que vêm, que captam esse recurso e querem desenvolver nos bairros distantes. Então a ideia é pessoas que moram na região e coletivos da região é que vai ser contemplado por esse edital. Então a gente fez um recorte por questão vulnerável dentro da cidade. Então os lugares mais vulneráveis a gente tem o maior incentivo. Então a gente fez o quê? Inverter uma caçamba do que é dado da distribuição orçamentária na cidade, onde 70% do orçamento da cultura fica concentrado no centro, né, e 30% do orçamento para a periferia expandida. Então a gente inverteu essa lógica. Então dividimos as regiões, os bairros, pelo IDH, as partes mais vulneráveis. Então recebe esse 70% de todo esse orçamento que a gente conseguiu, né, dependendo da rúbrica que a gente garantir na Câmara. 23% para as periferias que já tem mais em desenvolvimento, que é a área 2. A área 3 é a que garante 70%. E a área 1 é o centrão, pensando nas periferias do centro, né, os cortiços, as favelas, as ocupações. Então também pensando nessa periferia, então dentro desse recorte geográfico que a gente fez, para estar contemplando todas e a todos, fazedores de arte, mas que tem essa questão, esse viés periférico. Que potência as redes, né? Eu acho espetacular, né? Principalmente a maneira como a lei de fomento das periferias foi proposta, foi feita, foi articulada. Enfim, acho demais. Bem, eu vou colocar mais pessoas aqui nesse bulimento, né? Nessa dose de garrafada, nesse terreiro de discussões, porque senão só eu fico falando. Vou colocar aqui a nossa parceira diretamente de Juazeiro. Vai lá, Cora! Cleiton, qual foi a sua primeira memória, né, que você se viu aquilombado? Como que isso te despertou para agir nos territórios? Então, a gente vive num território de aquilombamento, dada a necessidade, né, e condições, mas uma das memórias que eu tenho é a construção de um grupo percussão voltado às manifestações artísticas negras, que a gente construiu dentro do bairro, pensando em disseminar isso aqui no bairro de Perus, apesar de ser a maioria oriunda do Nordeste, tem essa relação de preconceito com os tambores, né? Então foi a partir daí que a gente constrói um coletivo para estar passando essas manifestações, e aí começa a agregar pessoas de outros fazeres artísticos, querendo também potencializar essa ação. Então essa é uma das memórias, essa que foi uma das construções da comunidade quilombaque, que a gente tem muito forte aqui. Foi através desses aquilombamentos de artistas, né, frente a disseminar o que é a nossa ancestralidade, né, o chamar dos tambores aí, foi o que se deu a construção da comunidade cultural quilombaque. Que beleza, lembrei do mestre Muniz Sodré, que diz que música é tecnologia agregadora de gentes. E aí, estão se sentindo bulinados, feras? Então daqui a pouco a gente volta. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar.

a dupla de funk carioca Cidinho e Doca, com origem na favela Cidade de Deus, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Suas músicas mais famosas são Rap das Armas e Rap da Felicidade, a que a gente acabou de ouvir, e ambas são de 1994. Gente, tá tudo lá no Spotify, no Deezer, no YouTube. É espetacular. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual, aqui é a Suelen Ribeiro, da INCIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante, você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante, abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. Bem, a gente vai passar agora para as considerações finais. Eu vou dar a fala para a Fafi. E é com você, Fafi. Salve, Cleiton. Que bom ouvir você falar por aqui. Cleiton, a questão que eu tenho para compartilhar aqui é sobre o diálogo com as instituições públicas, né? No caso, a gente começou um diálogo, né, alguns anos atrás, por conta de estar fazendo parte do programa de formação, né, da Secretaria de Cultura, e esse diálogo de acompanhar na Câmara Municipal a lei do fomento à periferia, né, pensando aí território, pensando o que é produzir cultura e arte com infâncias pela cidade, né, nesse contexto. E a gente vê que essa questão da territorialidade, da cultura periférica, ela é um pouco ainda parece que não entrou na pauta e nas políticas efetivamente, né? De maneira efetiva, de maneira dialógica, no sentido de que a periferia está conversando com essas pessoas que realmente tem aí o poder na mão de decidir as políticas, né? Então, o que a gente vê é que, como você traz, né, essa vivência territorial, comunitária, ecológica até, né, eu diria assim, tem uma outra relação com a vida, com a existência, né? A gente vê de um lado essa riqueza tão grande dessas culturas que os coletivos culturais vem trazendo, né, como resistência, e de outro esse trabalho que a gente tem, né, para frear esses danos, né, esse monstro da colonialidade, né, no sentido de que o poder está sempre atropelando essas visões e essas iniciativas. Então, minha pergunta é isso, como que você vê esse diálogo com as instituições, com os programas públicos de formação? A gente tem aqui em São Paulo o Programa de Iniciação Artística e o Vocacional como programas de grande importância aí na cidade, né? Você vê que esse diálogo pode ser frutífero, ou seja, o quanto está se discutindo aí como projeto pedagógico essa visão, essa percepção, né, de arte, de cultura e de existência dos coletivos culturais periféricos. Então, eu acho muito importante essas iniciativas do poder público. Infelizmente, todo ano a gente tem que estar na Câmara disputando orçamento para que essas iniciativas não se acabem. Né? O vocacional teve uma importância muito grande, ainda tem, na construção desses novos coletivos dentro da periferia, porque é a partir daí que o jovem tem seus primeiros contatos nos seus fazeres artísticos, e aí se constrói como coletivo, junta a um grupo e faz esse desenvolvimento, esse entendimento do que é a arte como forma de resistência nesse território. A gente tem que lutar para a permanência dessas manifestações, desses programas, porque a todo momento ele é precarizado, né? Então a gente tem que ficar tomando de conta disso, que isso é o que faz diferencial. Ele tinha que ser muito mais incentivado pelo poder público, muito mais vestido recurso direto para que esse programa desenvolvesse mais, mas é o que não acontece, né? Então a gente sempre está na luta para permanência desse território ativo aí. Cleiton, queria assim fazer duas perguntas. Uma aqui falando da permanência do território, né? Enquanto você foi contando a sua experiência de aquilombamento e das articulações, é muito semelhante a relatos de outros territórios, por exemplo, das organizações de aldeias, ou mesmo do posso falar aqui da articulação do interior de Santarém Novo no movimento de salvaguardar o carimbó. Esse processo de reunir saberes, né, e de fortalecer as redes. E aí, ao mesmo tempo, é comum nesses territórios uma relação de vida com o território, de ser sendo, de ser junto. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma série de políticas também, enfim, essas que a gente nem precisa especificar, né, neoliberais, ultraliberais, conservadoras, que tem uma relação de exploração, né, e de ter a partir do território. Eu queria saber se você acha que está acontecendo uma apropriação da ideia de território por parte dessas políticas ultraconservadoras, no sentido de que a quem interessa o território, para quem é do território, é uma coisa. Agora, a ideia de território para um colonialista, para uma pessoa que está focada na exploração, ela tem um outro significado, né? Ela quer explorar aquele território. Então, queria assim, que você colocasse sua opinião. Se você acha que está acontecendo essa expropriação da força do território, e se sim, quais são as rasteiras para dar nesse sistema? E também, para finalizar, que você pudesse contar um pouco para a gente do trabalho espetacular, incrível do Quilombaque no Peru, que também é um território de muita força, de muita história. Se puder contar um pouco do histórico de vocês, né, de como surgiu e da relação com esse território. Infelizmente, a gente tem uma disputa territorial muito grande. Felizmente, a especulação imobiliária está voltada para a nossa região por conta do eixo de desenvolvimento através do Rodoanel, que pega as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Então, isso ela ficou uma região muito potente para a questão do desenvolvimento no eixo industrial, né? Mas a gente vem numa outra perspectiva de preservação desse território, pautando a questão dos patrimônios, pautando a questão da memória, trazendo a ancestralidade que a gente discute dentro desse território. Nessa perspectiva, a gente construiu a Universidade Livre Colaborativa em 2011, né, uma universidade que trouxe os movimentos sociais, trouxe diversos coletivos, junto com o NEP, Núcleo de Estudo da Paisagem Professor Euler, para discutir o desenvolvimento dessa região. Nesse contexto, a gente construiu um plano, que é o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, aprovado no Plano Diretor de 2014, né? Então, é uma lei, né, aprovada. E o que é esse território de interesse da cultura e da paisagem? É um novo plano de gerir a cidade. Então, a gente pensou na questão do desenvolvimento sustentável local, numa ação menos degradante, né? Que a gente paute pela questão da educação, da cultura e do meio ambiente, todos alocados pelo desenvolvimento dessa região. Então, a gente pautou as questões dos patrimônios, das memórias, das ancestralidades, é o que a gente traz aqui, para discutir como a gente pensar no desenvolvimento dessa cidade. Então, a gente mapeou todo um contexto histórico que aconteceu nessa região, e aí a gente pauta eixos históricos de desenvolvimento do Brasil que aconteceu nesse lugar, e para a gente tentar preservar e partir daí gerar potenciais econômicos contando essas histórias, contando essas memórias. Então a gente parte desde a questão do Pico do Jaraguá, com as suas aldeias Guarani, que está numa luta para permanecer ali. Sempre foi território indígena, né? Foi um dos primeiros lugares a encontrar ouro, né? Afonso Sardinha teve as primeiras lavagens de ouro. Foi um dos primeiros lugares que trouxe angolano para escravizar. Foi aqui nessa região do Pico do Jaraguá, no período colonial. Passando para o período industrial, a gente tem a primeira fábrica de cimento do Brasil, que é a fábrica de cimento Perus, que a gente tem uma luta histórica aí de transformar ela num centro cultural, um trabalhador, né? tem a lutas histórica aí de organização operária, que é a luta dos queixadas, que a gente herdou também, que é uma luta de 7 anos de greve, pautado na não violência ativa, né, de Gandhi e Martin Luther King, que puxaram fora do país. Aqui a gente não, as pessoas não conhecem essa luta dos queixadas, que é inspirado nessas lutas, né? É, além disso, a gente tem a ferrovia Perus-Pirapora, que é a Maria Fumaça, que funciona, bitola de 60. A gente tem, na parte da questão da ditadura, a Vala Comum de Perus, onde foi encontrado 1.049 corpos, né, de presos políticos. E a gente pauta também a questão do esquadrão de extermínio, né, que vivenciou as periferias e muitos negros morreram nesse momento, né? Morria os estudantes, né, que reivindicava a diversas políticas e o formato do que acontecia, mas só por você ser negro, você era subversivo, você morria também na mão dessa polícia, desse Estado, que até hoje continua, né? A ditadura, ela só velou, mas para nós, a gente sabe onde a mira do Estado está. E diversos outros patrimônios, além dos coletivos culturais que faz esse desenvolvimento no resgate dessa memória, além da comunidade cultural Colombá, que a gente tem mais duas ocupações culturais, que é a Casa de Hip Hop Perus, foi ocupada também numa construção coletiva, e porque Casa de Hip Hop, pela potencialidade que o Hip Hop trouxe na politização desses jovens na década de 90, tem a ocupação Canhoba, focada em teatro e cineclube, e além da relação educacional que vem sendo desenvolvida da escola para a preservação desse patrimônio. Nesse contexto todo, a gente funda o Museu Territorial Tecua Jopuí, pensando na preservação dessa região, pensando num desdobramento desse território. E aí a gente começa a fazer trilhas educativas contando as histórias do desenvolvimento do Brasil no lugar onde ela aconteceu. Então a gente tem as trilhas que falam da questão do Jaraguá e Guarani, que a gente vai na aldeia, vai lá no casarão da Afonso Sardinha, tem um casarão bandeirista de 1580, né? E sobe lá para o Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto da cidade, para entender o desenvolvimento e a selva que a gente está disputando. De um lado a selva de pedra, do outro ainda a gente tenta preservar a questão da paisagem, né? Que a gente tem um do pulmão de São Paulo está na nossa região. E além disso tem outras trilhas, a trilha Queixada, que conta essa luta operária aí da greve de 7 anos fundada na não violência ativa, que a gente expressa na firmeza permanente. Tem trilha falando de ditadura nunca mais, tem trilha também pensando num território de desenvolvimento sustentável local, a gente tem que pautar a questão da alimentação. Então a gente tem o único assentamento do MST dentro do município de São Paulo é aqui em Perus. A gente faz trilha agroecológica, tentando trabalhar com a relação da terra, essa relação que está sendo negada nos dias de hoje. As crianças, os jovens não sabem o que é mexer com terra. Então, englobando todas essas questões, tem trilha de ressignificação de espaço, que é essas ocupações de público revitalizado, uma construção de um espaço de memória dessas lutas, dessas construções, que está sendo feito na Biblioteca Padre José de Anchieta. Então, todo esse contexto, a gente faz um enfrentamento direto com a especulação, gera uma economia através de um turismo, mas não um turismo de favela, mas sim um turismo de resistência que a gente construiu e que vem desenvolvendo. Conseguimos fundar a agência, né? Agência Queixada, que faz toda essa relação, recebe pessoas. A gente construiu através das casas dos moradores do bairro, então cada um que tinha um puxadinho, a gente faz a locação dessa casa. A pessoa que vem conhecer o território se hospeda junto com essa família, vivencia essa relação que é a comunidade. E aí a gente faz esses turismo de resistência, que são momentos históricos de resistência que aconteceu no nosso país, que não é contado nos livros didáticos. E aí a gente faz essa frente junto com as escolas, com quem quiser participar, gerando um recurso para a economia e desenvolvimento local de Perus, Jaraguá, desse nosso território. Esse é o plano de desenvolvimento que a gente vem fazendo aqui nessa região. Eita, que trabalho espetacular do Quilombac, hein, Cleiton? Nossa, que trabalho demais de vocês. Assim, muito obrigada por essa conversa, por esse bulimento aqui com a gente nesse terreiro de discussões, né? E assim, eu gostaria que você deixasse aqui, né, as páginas, né? Enfim, aonde mais as pessoas podem saber mais sobre o Quilombac. E, meu, muito obrigada mesmo por essa conversa demais, né? Pensar coletivos periféricos, algo que é tão inerente a gente, né? Cultura preta. Né? Pensar comunidade, pensar coletivo, e algo que está sendo tão pedido no atual momento que a gente está vivendo agora nesse território chamado Brasil. É isso. Gostaria de agradecer por mais um programa, oportunidade de estar aqui com vocês, presença do Cleiton. Quero deixar um cheiro para a galera de Perus e aproveitar para divulgar o trabalho de um jovem que eu conheci lá, que é o William André. Ele tem uma marca chamada Afroperifa, vale a pena conferir. É assim que a gente quer ver os nossos jovens pretos, né, vivos. Obrigada, Cleiton. Valeu, Cleiton. Firmeza permanente. Obrigada, querido, por tudo também. Um abraço. Então, eu queria agradecer a todas aí, né, por abrir esse espaço para a gente estar mostrando o que vem sendo construído dentro dos territórios periféricos. Deixar aí a página para quem quiser dar um salve, entender melhor. No Facebook é Comunidade Cultural Quilombac. E no Insta, arroba Quilombac, é só chamar, que estamos aí para construir, né? E é isso. Forte abraço aí a todas. E é nós por nós, sempre na firmeza permanente. Obrigado. Até. E por hoje é só, amores e amoras. Até daqui a pouco. Yo! Quero ouvir. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.